ce qu'il me veut dire, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Terminada esta primeira sequência do nosso Nostalgia, Som e Magia, vamos seguindo com mais música, com mais momentos para recordar. Podem ter a certeza que tenho para vocês algumas várias surpresas. Não vamos recordar aqui apenas os temas tradicionais e aqueles que obrigatoriamente fizeram sucesso imortal. Não, o meu cuidado será mais outro. Será também trazer músicas que os ouvintes não ouvem há muito tempo. Também para isso serve o Nostalgia, Som e Magia. Vamos já recordar Puppet on a String, música de 1967. Aliás, todas as próximas três que se seguem, que são cantadas em inglês, são todas do mítico ano de 1967. Foi grande para a música no Reino Unido. Se não vejamos, Puppet on a String é uma música, eu creio, estou quase certo que venceu o festival Festival Eurovisão da Canção em 1967 com Sandy Shaw. Scott McKenzie canta-nos San Francisco, aqui já mais para o Reino Unido, mas não assim uma grande música é esta. E Procol Harum, A Wither Shade of Pale. É uma grande música também. Esta sim, aliás, foi aos três um sucesso imortal. Depois a viagem será mais profunda. Daqui a pouco vamos até terras de Espanha ouvir música espanhola. Para já, ficamos com estes três temas, começando com Puppet on a String, música de Sandy Shaw. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there, like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round, with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there, like a puppet. Puppet on a string.

said there is no reason. And the truth is plain to see. Estamos já de volta ao auditório, depois destes três temas, o último, A Weathered Shade of Pale, música de Procolor Room. Pelo caminho também ficaram as músicas do Scott McKenzie, San Francisco e The Sandy Shoal com Puppet on a String. Vamos agora seguir com alguém que é muito querido para aqui para Portugal, foi alguém também muito querido. Sara Montiel canta-nos Balance, Balance. Esta voz única que tinha a cantora espanhola Sara Montiel. Para ouvir também nesta edição, música de Los Paraguayos, Ay Ay Rosetta, é uma música que aqui também fez muito sucesso. Sim, ela tocou nas rádios aqui em Portugal, também foi ouvida, e por isso mesmo vamos trazê-la aqui aos nossos ouvintes, se bem que estas músicas, sim, já não são ouvidas há muito tempo. Que saudades, não é? Até eu lembro-me de há uns 20 anos ouvi-las, há 20, 25 anos, não digo, mas há 20 anos, sim, 25, talvez 23, 24 anos ouvi-las. É, conhecia-as realmente, mas realmente não. Enfim, a vida tem destas coisas, não é? O tempo passa, há coisas que ficam para trás, mas nós aqui no Nostalgia Sem Magia, e daqui a pouco no De Volta para o Sucesso com o Jonathan de Moraes, vamos recordar grandes momentos. Eu estou aqui convosco até 1 da manhã e espero que gostem das músicas que preparei para vocês, da seleção musical que preparei para vocês. Bom, Sara Montiel com Balance Balance, Los Paraguayos com Ay Ay Rosetta e os Gypsy Kings, os míticos Gypsy Kings com Jobi Jobá. Grandes músicas, não é? Vamos ouvi-las já de seguida no nosso Nostalgia, Som e Magia. Valiente, ¿para qué le quiero yo? Oh, balance, balance, balance da nieve pura. Canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Sacado de fugarse las artistas, se han decidido mis padres a no perderme de vista.

Jobi Jobá, esta música dos Gypsy Kings, para trás ficou Ai Ai Rosetta do Los Paraguaios e ainda também Balance Balance de Sara Montiel. Vamos agora até a música portuguesa, já que estamos aqui por Portugal, ou pertinho de Portugal, vamos agora para o nosso país, conferir mais três temas, esperando eu que o ouvinte goste das melodias que escolhi para você. São realmente melodias que eu acho que vão gostar, eu acho que os ouvintes vão gostar. Pelo menos assim espero. Vamos ficar com José Cid, A Cabana Junto à Praia, e depois Clemente com Amor é Mio, que é um tema que fez muito sucesso na década de 90, mas que entretanto ficou muito rapidamente esquecido. E é um tema que até foge das letras tradicionais do... foge do estilo tradicional do Clemente de cantar. Ele cantava, enfim, de uma forma mais populesca, vou chamar assim, mas nesta música esmorou-se. Realmente cantou muito bem, foi uma bonita melodia. Clemente com Amor é Mio, mas a música é portuguesa. Vamos acabar com A Ilha, de Mafalda Veiga, uma recordação de alguém que começou em 1986 nestas andanças e que ainda hoje, porque se mantém, já lá vão quase 30 anos. Daqui a pouco, ouvinte, são as despedidas que nos vão levar até a Itália. Para já, ficamos com José Cid e A Cabana Junto à Praia. Naquele tempo tu vinhas de noite à procura de amor e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá à noite fora ficavas abraçada a mim. So

Canal 1. Yeah. E já que estamos ouvindo novamente, depois destas três melodias, regresso. Deixe-me só dizer, Mafalda Veiga com Ilha foi a música que acabamos de escutar, Clemente com Amor é Mio e José Cid com A Cabana junto à Praia. Dizia hoje, semana 20, que são estas músicas que acabamos de ouvir, que se calhar são aquelas que o ouvinte mais conhece. Enfim, as músicas do nosso país são mais especiais, são... Procurei, ainda assim, surpreendê-lo da melhor forma possível. E se é difícil quanto à música portuguesa, igualmente é difícil quanto à música italiana. Porque a música italiana também fez muito sucesso aqui em Portugal. É, hoje em dia é a inglesa. Antes era a espanhola, era a italiana e era a francesa. Mas mais a francesa e a italiana. Por exemplo, esta música, Tuo Fala Americano, lembra-se dela? É de 1958. Há tantos anos que esta música foi lançada, hein? E ainda hoje, ainda há uns anos, há dois anos, houve quem fizesse uma música de dança com ela. Lembra-se disso? Ah, pois é. A música chama-se We No Speak Americano. Agora chama-se, na sua versão original, Tu O Fala Americano. Esta música, nós vamos aqui ouvir uma versão ligeiramente posterior, que é da década de 60. Mas vamos aqui ouvir então a versão, creio que de 63, 62, algo por aí. Mas a versão original foi gravada em 1958 por Renato Carazzone. Tu Fala Americano. Depois vamos ficar com Coppe Vole, música de Nila Pizzi. Esta talvez não é tão conhecida atualmente, mas a verdade é que a música também fez sucesso aqui em Portugal. Mas aquela que mais sucesso fez, bom, do que esta de Nila Pizzi, foi a música de Eduardo Vianello. A música chama-se O Mio Signore. Esta música teve um impacto enorme. E é engraçado, sem querer fiz assim. 58, 60, 62. Esta música de Eduardo Vianello é de 1962. E chama-se O Mio Signore. É uma grande música esta que nós vamos conferir e que vai fechar a edição de hoje do nosso programa. A edição de hoje do Nostalgia, Som e Magia. Aos ouvintes deste espaço radiofónico, quero agradecer e dizer-vos que conto com vocês, já sabem, conto convosco então no próximo domingo, dia 8, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte. Tenham um bom dia. Até para a semana. Porte gazzuna con un stemma arreta, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniana pattuleta, con mano a papà da fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi do fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock e rolla, tu gioca pesa bolla, me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ta può capire chi ta va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, me sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, tienda me non c'è sta niente fa ok napolitan tu o fa l'american tu o fa l'american. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, sienta a me non c'è sta niente fa ok napolitan. Tu o fa l'american, tu o fa l'american. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so. Canal 1. Colpevole, so mentir, sì, so mentir, sono il tuo tormento, la tua gioia, il tuo rimpianto, son l'immagine. Colpevole, sconterò, sì, sconterò di questa. Frementi sospirano, chiedono amore, e lo so, come le nubi si alternano, gioia e dolore. Ma tu sei qui, non negare. Gioia il tuo rimpianto. peccato colpevole. Son colpevole. Sconterrò. Mondo, io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio. Cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, però se questa sera posso farti una preghiera, che domani, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento. Sono contento. Però se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani.